Espírito encher o nosso ser. Ouça, ó Senhor, o clamor da tua igreja. Revela-nos com o teu imenso amor. Prostrado